Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Ho, ho, ho, Papai Noel! Bem-vindo ao Nerdrops 25, o Nerdrops especial. Tô com verme! É isso aí, galera. Bem-vindos ao Nerdrops 25. É o Nerdrops especial. Todo mundo com glitter no cabelo. Eu? Menos eu. Menos eu, cara. Contamos conosco com a voz mais rápida da podosfera brasileira. Oronix, pronto, já falou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. E o Guilherme Costa. Quem quiser adicionar ele no Skype é... E bipem isso, por favor. Eu estou meio alterado alcoolicamente. E Guilherme, se apresente, por favor. Aqui é o Guilherme Costa, autor, editor, redator, repórter, fotógrafo do Dia de Game. Porra, praticamente tudo. Diadegamer.nerdrops.com. Prata da Casa, Oscar é o cacete. Prêmio que importa de verdade é Video Game Awards. Louco, vou pôr meu saco na sua próxima bebida, rapaz. Ele é o cara que manja tudo de games, mas ao mesmo tempo não está careca de saber, né, cara? Ele tá bem longe disso. Bom, essa foi a nossa abertura e vamos para os nossos shmails. Shmails! Nerd Mail. Estamos aqui para uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops 25. É verdade, Oliver? É verdade. Dessa vez, Guizão e Oliver Pérez na leitura de e-mails do programa 25, às vésperas do dia 25. Com o SUS, às vésperas, né, de fazer 25 anos também. Nossa, tudo 25. Deve ser um número cabalístico para nós isso daí. Deve ser. Bom, mas como surpresa para todo mundo, hoje nós não vamos ler os e-mails. Cara, você me dá uma licença um minutinho? Opa, fica à vontade. Com licença. Pera aí. Pronto. Ah, agora sim. E parece que a gente tá nesse cast, caralho. É, com certeza, bicho. As coisas têm que mudar um pouco, né, cara? Quando os gatos saem, cara, os ratos têm a obrigação de fazer a festa. Gente, arrebenta tudo, velho. Gente, aguarde. O cast editado só por eu e pelo Oliver vai ser uma coisa absurda. Vamos deixar aquelas típicas trilhas pra um programa que se chama Boiola Cast, né? Depois a gente conversa. A gente vai contar agora pra vocês por que esse Nerdrops é especial. Vai, Oliver, tem as honras. A gente tá aqui já avisando aqui na cara, né? Que esse aqui vai ser o último Nerdrops. Abre parênteses, o ano. Fecha parênteses. Bom, gente, a gente também tem o direito de passar o Natal e o Ano Novo aqui, cegado, né? E a gente vai repensar novos projetos. Não, Oliver, novos projetos. Exatamente. Ou não. Planejar tem algumas novidades aí que podem ocorrer. Pode não, né? A gente planeja tudo certinho que ocorra. A gente tá precisando fazer algumas mudanças no site. E outra, né, cara? Foram 5 meses de cast ininterrupto, sem falha, né, cara? Graças a Deus. Até empurrando com a barriga, mas sempre fazendo serviço bem feitinho. Tudo pra agradar os nossos queridos e amados ouvintes, né? Isso. Mas, na verdade, o Nerdrops, né, ele não é só constituído aí dos integrantes fixos do programa, né? A gente contou com vários convidados, né? Parte ouvinte, parte também blogueiros e afins aí, que ajudaram muito a tornar o Nerdrops um programa que ele é hoje, né? Ah, cara, puxa, a gente tem só agradecer, né, cara? Porque a gente começou sem nenhuma pretensão, né, velho? E pensar que tanto de... A gente tá com 24 programas a mais do que esperava, né? Exato. Pelo menos isso. E eu acho que a gente só tem a agradecer porque eu acho que é o retorno que quem escuta a gente dá que faz a gente continuar, né, cara? Exatamente. Bom, então antes da gente começar os nossos agradecimentos e todos os blá blá blá de final de ano, né? A gente gente queria agradecer primeiramente a todos os ouvintes do Nerdrop, tá? A gente queria falar o nome de todos, mas a gente não consegue. Todos que nos acompanham, que ouvem o Nerdrops, que assinam o nosso feed, que entram no nosso site, leem as nossas colunas. Que escutam pela rádio anime. Os nossos amigos aqui, que participam, os colaboradores, né? Que fazem as colunas pra gente aqui, dando sempre um conteúdo bacana pro Nerdrops. Todos os convidados que participaram com a gente, só foi bacana ajudando a gente, né, cara? Convidados que tiveram já suas participações históricas aqui no programa. Já. E falar, ó, cara, que quem participou com a gente aqui é porque é parceiro mesmo, viu, cara? Porque a gente tentou armar uma planilha pra convidar pessoas. Não, a gente, na verdade, a gente até armou a planilha, né? Mas o trem aí andou tão bem, né, no meio do ano aí, que a gente começou a chamar vários convidados importantes, né? Um atrás do outro, né, cara? E a nossa lista acabou rapidinho, teve até repetições. Teve, cara. E muita gente aí, a gente tava gravando, ia começar a gravar, cara, 11 horas da noite, sabe Deus que hora acabar. A gente achava online no Skype, falava, e aí, pode gravar? Pessoal, puta, sem problema, vambora. Sabe, porra, galera, camarada mesmo. E no final do programa, eles desligavam e iam trabalhar, né? Iam trabalhar, cara. Não é pouca coisa, não. Parceiro. Então, a gente quer citar algum desses parceiros, né? Que você pode encontrar aí, todos espalhados aí na podosfera. Vamos agradecer aos convidados, olha, o pessoal que passou aí nos nossos 5 meses de Airdrop aí. Com certeza. O primeiro da lista, por ordem alfabética. Já foi, né? O primeiro, digamos assim, homenageado aqui, o senhor Afonso 3D, que nos rendeu, acredito que o cast mais engraçado de todos os tempos e o mais censurado ao mesmo tempo. Também. Tem também o Slash Rick, né? E o André Magin do Nowloading. Cara, esses dois são parceiros, hein, cara? Parceiraços, né? A gente contou aí também com a galera de peso do Dudu Salles, Suave Soares, Lúcio Luiz e Corran Pitchler. Todo papo de gordo, né? A gente quase afundou, né, Drops de tão peso, né? Também o doutor, senhor doutor, professor, modelo e atriz Eduardo Spor. É pós-graduado no Apocalipse, senhor Eduardo Spor. Também temos o Ivo Jovem Nerd. Ivo Jovem Nerd, né? Ouvinte e participante também aí do Nerd Drops. E amigo também, né? Por que não? Por que não, né? Apesar de ser Ivo. É. Tem a galera aí do blog Baú Pirata, com o Pirata Cast, o Júnior Esquilo 66 e o senhor Michael Jabor Rio. Tem o Jurandir Filho também do Rapadura Cast. Exato. Tem aí o casal de pombinhos, Kel e Léo, né? Que já participaram aqui com a gente e agora estão com o blog Action Nerd. A Mafalda e aí o Balena, do Mona Lisa de Pijamas, né? Aquela homenagem que a gente fez castes passados aí. É, rios de lágrimas correram. Outro importante convidado aqui foi a Mariana Bonfim, né? Do blog Movie U. Foi uma baita participação, falou pra cacete de cinema. Aí também tem o meu querido, que já bebemos juntos no churrasco, o grande Anderson Meira Vulgo Perna, do Tosco Chanchada Podcast. Como ele mesmo afirmou, o maior peso de papel que já passou pra Leonardo Drops. Também a gente pega os caras no meio da madruga, né, velho? Não pode exigir muito, né? Chega pro cara, você tá trabalhando? Tô. Então tá bom, então. Vem gravar. A gente tirou ele da sarjeta, bêbado, trouxe pra cá pra gravar. Participante, né? É quase um elenco que já o Rouco, né, cara? Sou o Rouco também. Apesar que não é só ele, né? Aí tem o Rouco e a Ana Pérez, que a gente agradece muito aí, a galera do Podcast. Que a Ana Pérez falou uma tela, né, que tava falando com os mongoloides. É, isso. Finge que a gente não ouviu, mas a gente ouviu sim, viu, né? É, ouvimos, gravamos. Temos também o Eduardo Ruronic, a boca mais rápida do podcast brasileiro. Nem a banda larga dele aguenta, né? Não, o cara tem 4 mega de banda larga e não consegue segurar o que o moleque fala, bicho. Mas um abração aí pro Edu, cara. Pô, tem sido um puta apoio pra nós aí, né? Sempre que falta gente aqui convidado, o cara tá nessa, mesmo com prova acontecendo e a vida aí aos avessos, né? Por causa de outros compromissos aí, ele sempre tava pra gravar com a gente aqui, abração. Tem também o nosso amigo também, o Stefan Martins. Tem também, Oliver, os nossos parceiros aqui no site, né? Com certeza, ajudaram muito a divulgar o programa também. Nós estamos fazendo essa liçãozinha de casa, divulgando toda a nossa parceria aí que a gente conseguiu ao longo desses 5 meses, né? Pois é, cara. Já é bastante coisa, hein, mano? Já bastante coisa aconteceu e vai acontecer ainda. Vai. Bom, primeiramente, bom, o Pirata, né? O do nosso amigo Jabor Rio aí. Jabor Rio, do Júnior, do Esquilo 66, Esbriguilio e mais uma cacetada de participantes lá, né, meu? Também a gente tem aí o Dia de Gamer, né? Do nosso querido Guilherme Costa, que fez uma puta de uma participação nesse cast, comentando sobre tudo de bom que aconteceu aí na Video Games Awards. Primeira participação séria, né, de alguém que a gente teve, né? Tem também o Saber é Bom Demais. Tem a galera do No Liquidificador. NDJ, ou Andrei, que é o responsável por colocar os vídeos e os joguinhos infernais que a gente não consegue parar de jogar aqui no Nerdrop. É. Ele é responsável pelo Crush the Castle, viu, Oliver? Ah, tá. Me dá o endereço dele certinho depois que eu vou. Tem também da Conclave, né? Que é uma loja aí de coisas nerds, RPG, graphic novels, cards games e todas essas coisas. O Jovem Nerd, eu acho que não. Jovem Nerd, né? Como não agradecer a galera que começou essa onda toda de podcast aqui no Brasil, né, cara? Então, e o maior podcast do mundo, por que não? Ué, por que não, né? Obviamente, né? A galera do Nowload, né? André, Slash Rick e companhia. Que é o melhor podcast de games que existe nesse planeta Terra. É, com certeza. Eu falo, eu e o Sus costumam falar isso, o pessoal fica sem graça. E agora também temos que agradecer principalmente o We Are Geek, do nosso grande amigo Tato Tarkan, e sua voz doce, né, cara? Suas doces de veludo, suas imitações impagáveis. É, vamos começar a promover a carreira de cantor. O pessoal do Rapadura Cast, né? Principalmente o Jurandir Filho. Jurandir Filho, Mal Saldanha e companhia aí, né? Que trazem as grandes novidades do cinema da atualidade. O Action Nerds, né? Dos nossos amigos Léo Luz e da Kel. Tem um sitezinho vagabundo aí também que chama Papo de Gordo. Papo de Gordo, né? Dudu Salles, Flávio Soares, Lúcio Luiz com o Red Pitcher aí. Mayra Moraes. E Mayra Moraes, né? Sempre trazendo aí nosso cast quinzenal de comportamentos de gente acima do peso, mas beleza. Acima do peso não, baixo demais pro peso que tem. Que é o segundo colocado em hora na Airdrop, né, o Dudu Salles. Segundo colocado em carga horária de grátis, né? O pessoal da Rádio Animix, por que não? O pessoal da Rádio Animix, cara, que vem, né, sempre levando Nerdrops pra vários cantos da web aí, né? Nós temos aí, acho que... Que divulgam, que passam Nerdrops aí pros ouvintes deles às terças e quintas, às 10 horas da noite, e segundas e quartas-feiras, às 8 horas de manhã. O nosso muito obrigado e, né, feliz... Feliz Natal, feliz Páscoa. Feliz Natal, Páscoa, Carnaval. Ação de graça. O Luiz Jogos. Luiz Jogos, né, que também tá no, na minha lista negra junto com o Andrei. E o pessoal, nossos amigos de Marília aí, do Tosco Chanchada Podcast. Então, cara, meu, eles têm uma coluna no site deles que eu aconselho todo mundo a ler, chama Dicas Atuais. Ou eles pegam jogos, cara, de 1980 e fazem um review dele como se tivesse acabado de ser lançado, tá ligado? Cara, tem um do Street Fighter 2 que é muito bom, cara. É foda. E se for assim, você tem que falar de Street Fighter 2 nos próximos 10 anos, né? Porque só teve Street Fighter 2, não sei o que, Street Fighter 2, Ultimate, Street Fighter 2, Extreme, Fatality, Extreme, Ultimate, né? Pelo amor de Deus, cara. Bom, por enquanto são esses, né, os nossos parceiros aqui do Nerdrops. E estamos abertos a novos parceiros pra 2010 também. Agradecer também a Panini. Se a gente voltar pro cast, a gente viu o pessoal do Twitter, né, os nossos amigos do podcast, também gravar uma mensaginha de Natal e Ano Novo pra galera. Vamos passar eles aí, Oliver? Vamos. Aperta o play. Aperta o play. Bom dia, pessoal do Nerdrops. Aqui quem vos fala é o ouvinte, ou não, Naki. Estou aqui pra desejar um Natal menos pior, porque bom e feliz nunca é. E continue com as doses diárias de nerdice, porque nerd que é nerd perde tempo na frente do computador ouvindo podcasts malucos que nem esse. Abraços! Oi, aqui quem fala é o Nelson, da Zona Oeste de São Paulo. Sou ouvinte da Nerd Drops. Quero desejar um Feliz Natal para todos os nerds, uma boa entrada de anos, vida longa e próspera para todos, e chupa Suzy! Olá, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do Nerdrops. Aqui quem fala é o Slash Rick, e nós do Nowloading desejamos um grande final de ano, com muitas festas em comes e bebes para todos vocês. Que 2010 seja um grande ano, não só para os responsáveis pela sua dose homeopática de nerdice, mas para todos os podcasters e fãs de podcast. Um grande abraço e no mais, nada mais. Olá, nerds de peso! Aqui é Dudu Salles, do Papo de Gordo. O Sussi me pediu pra mandar essa mensagem pra vocês porque ele caiu de boca no peru e tá muito ocupado no momento sem poder falar. O Natal pra mim sempre foi uma época muito especial. Desde criança minha família se junta pra fazer festa, a gente troca presentes e obviamente come, bebe e tal, essas coisas todas básicas que acontecem em todo Natal. A gente dá muita risada, é altamente divertido e o Natal pra mim é isso. É basicamente você se juntar com a família, relembrar aquele ano que passou, dar risada, contar história, ia comer de uma maneira obscena. Inclusive, nós do Papo de Gordo fizemos um episódio especial sobre Natal no final de 2008, muito interessante, recomendo a vocês. E é isso, galera. Tô aqui pra desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2010 cheio de realizações pra todo mundo, cheio de coisas nerds pra todo mundo, muitos DVDs, muitos Blu-rays, muitos games e, obviamente, muitos podcasts. Ho, ho, ho! Fala galera, aqui é o Sucio do Nerd Drops. Bom, não podia deixar de desejar aí o meu Feliz Natal, o meu ótimo Ano Novo pra vocês. Não consegui participar muito desse último podcast, como vocês vão conferir aí logo em seguida. Então eu vim aqui nesse recadinho desejar a todos vocês um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo. E sei lá galera, não sou muito bom em discurso, mas queria dizer pra todo mundo que nesse Natal, pô, amem ao próximo, fiquem com seus familiares ou com as pessoas que vocês amam, liguem pros seus amigos, eles precisam de você como vocês precisam deles. E é até aquilo que Charlie Chaplin dizia, né? Os amigos é a família que Deus deixou que nós escolhêssemos. Então, pô, é super importante aí a gente realmente mostrar pra quem a gente ama que a gente ama eles. Desejar Feliz Natal também, um ótimo Ano Novo aí pros integrantes do Nerd Drops, pro Alan, pro Oliver, pro Guizão, pro Luiz Sussi. Pô, essa galera aí manda muito bem. Desejar aí que 2010 seja um ano que nós, vocês, ouvintes e a gente, continuemos com essa coisa legal que a gente tem, sabe, todo mundo mandando e-mail, a gente tem vários planos de várias promoções, vários prêmios, mas vocês têm que participar mais também, essa é a carcada do SUSI desse ano. E é isso, galera, de novo, um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo, como dizia um sábio rapaz, cruz de pau. E por último, mas não menos importante, o Polar, né, que vamos ser honestos aqui com todo mundo, é o cara que sem ele o Nerd Drops nunca aconteceria, né? O chefinho, o cara que faz das tripas coração pra essa p*** aqui toda semana aí, mano. Ah, cara, eu chamo ele de chefinho, ele fica p***. Eu chamo de patrãozinho. Patrãozinho? É. Então aí, o Polar mandando recado. Polar e família, hein, cara? Polar, olha só. Mandando recado pros ouvintes aí. Olá, Nélis. Aqui é o Alan Polar. E aqui é a Dona Onça. Eu sou o Miguel. E nós estamos aqui para desejar tudo de bom nesse final de ano para você. Muitas felicidades e realizações. E também estamos aqui para aproveitar e também mandar um abraço para os malucos do Guizão, do Sussi e do Oliver Pérez. Que vocês continuem tocando tão bem a bagaça como vocês estão fazendo aí. E em 2010 eu tô de volta. Feliz Natal! Bom, pessoal, a gente também quer agradecer a todo mundo que ouve a gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se vocês... Principalmente pra quem ouve a gente, né? Porque, com certeza, a gente não tem outra razão pra continuar, né, cara? Exato, cara, exato. E quem não acredita em Natal nem Ano Novo, feliz final de ano, que 2010 seja excelente pra todo mundo, cara, tanto pra gente quanto pra vocês. E não se desesperem, eu sei que vocês estão desesperados. Dia 11, a gente tá de volta e simbora pro cast. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. E Tobey Maguire pode ser o novo Bilbo Baggins. Final alternativo de Halloween 2 e roteiro de Transformers vazou na internet. Ex-roteirista de Akira fala sobre adaptação. A Academia do Oscar divulga a lista prévia de possíveis indicados a melhores efeitos visuais. Mel Gibson vai dirigir Leonardo DiCaprio em filme Viking. Sam Worthington se candidata para Capitão América. Revelados título e história de Prequel de 300. E no Video Game Awards, né, que o nosso colunista Guilherme Costa vai comentar mais pra frente, teve, entre várias novidades, o ator Jake Gyllenhaal deu uma prévia de como vai ser o Prince of Persia Sands of Time, né? Foi um teaser de um minuto que tem alguns trechos inéditos. A gente vai colocar o link no post. E é o seguinte, a trama, né, o Nizam, que é o Ben Kingsley, armou o assassinato do seu irmão, Sharman, o soberano da Pérsia, e bota a culpa no príncipe Dastan, né, que é o Jake Gyllenhaal, que é o nosso querido príncipe, pra poder assumir o trono. E banido, Dustin tem que juntar as forças com uma bela e misteriosa princesa, que é a Gema Artington, pra guardar uma adaga. Uma adaga capaz de conjurar as areias do tempo, que é um presente dos deuses que pode fazer voltar o tempo e dar ao seu mestre o controle do mundo. O Mike Newell, né, que fez Harry Potter, o Cálice de Fogo e o Amor nos Tempos do Cólera, dirige o filme, que tem estreia prevista pra 28 de maio de 2010. No Brasil vai chegar com o título de Prince of Persia as Areias do Tempo, que tá com o nome bem traduzido. Milagre, né? E que também tem o mesmo nome de um dos melhores jogos da franquia, Prince of Persia, né? Cara, esse um minuto de vídeo aqui que é mais ou menos um minuto dentro do cérebro do Michael Bay, né, velho? Nossa, é impressionante, cara. É ação, ação e ação. É explosões, tempestades de areia, o Dustin pulando feito sei lá o quê. E, cara, provavelmente, mas você viu aquela parte de... Fala aí. E o Dustin, pelo jeito, aqui é outra vítima aqui da Microsoft, né? Também foi banido de lá. Foi. Isso é Xbox. Meu, mas muito louco esse efeito dele quando ele pega a adaga de o corpo dele ficar virar areia. Nossa, cara, muito legal. Gostei pra caramba. Bem da hora esse teaser. Olha, aquilo que eu falei, cara. Eu acredito nos filmes da Disney. Eu acho que ela não erra, tá ligado? E vai ser um puta filmaço e eu vou assistir com certeza. É, cara, eu vou ver. Eu tenho sempre aquela sensação do exagero Disney, né? Das coisas, assim, dos trailers. Mas tô achando todo o material divulgado desde então que valeu a pena, né? E eles fizeram a gente calar a boca, né? Porque quem não via Jake Gyllenhaal como o príncipe Dustin aí, né? Como personagem central aí do príncipe da Pérsia, teve que morder a língua dessa vez, né, cara? Mano, é o Jake Gyllenhaal fazendo o Dustin e o Robert Downey Jr. fazendo o Tony Stark, cara. E o Hugh Jackman fazendo Wolverine, né, velho? Meu, é impressionante. Exato. E tem que aproveitar esses três caras agora, né? Porque depois que morrer, velho, não vai ter mais nenhum dos três pra repor, né, cara? Não, meu. Fato, tem que usar tudo que der agora. Bom, confira o trailer aí no post. Vale a pena. E de quebra, saiu o trailer do Robin Hood, do Ridley Scott. Esse teaser aqui, né, cara, mostra que o Ridley Scott vai mostrar pra que ele venha aí. Ele quer levar aí o nome do Robin Hood, né, que é o clássico conto aí, muito inspirado pelas histórias da Disney e outras várias versões aí. Com o Kevin Costner incluindo. É isso, mas é tudo muito romantizado, né, cara. Então, o Ridley Scott, pelo trailer, né, a gente vê que ele tá querendo trazer um pouco de proporções épicas pro conto do Príncipe dos Ladrões. O filme tá marcando a volta aí da união do ator Russell Crowe com o diretor Ridley Scott. Mais um casalzinho do cinema. Com certeza, né? Acho que o último trabalho dos dois deve ter sido o Rei de Mentiras, que teve o Leonardo DiCaprio. E vamos ver, né, cara? Eu achava a premissa, antes, muito mais interessante, né? Que eles iam retratar o Robin Hood como criminoso e o xerife de Nottingham, né, seria o herói do filme e tal. Eu fiquei curioso pra ver, mas eu não sei por que mudaram de ideia, né? Mas tá aí, pelo jeito vai ser um filme bem legal de conferir também, tá aí no post. A review desse trailer em 140 caracteres ou menos. Batman Begins com arco e flecha. Eu sugeria Gladiador com arco e flecha. Eu também. E outro vídeo que chegou aí pra vocês conferirem, né, é novamente da produção de Kick-Ass, dando mais destaque pro personagem Big Daddy, né, do senhor Nicolas Cage. E aqui o vídeo nada politicamente correto, né, mostra o pai ensinando a levar tiros, né, pra filha, né. Cara, é incrível esse vídeo, cara. Eu tô acreditando demais, eu já falei, ó, eu até coloquei nos comentários do cast passado. Meu, eu acredito que o Nicolas Cage é bom, entendeu? Eu só acho que ele tá numa maré ruim. Meu, essa cena é fantástica, cara. A menina vira e fala assim, pai, a gente pode tomar sorvete? Ele fala, só mais dois tiros. Mais dois tiros e a gente vai. Só você fala, puta, cara. Parece um vídeo saído direto dos anos 80. Nossa, né, maravilhoso esse vídeo. Maravilhoso. Onde a frescura e a boiolice não existia. Não, né, não tinha. Nossa, nada, cara, disso. Cara. Bom, tem aqueles que praticamente não existia, cara. Ô, mas ele vai falando, cara. Ele vai erguendo o arme falando. De repente ele mete o tiro e a mina cai dura de costa, cara. Caralho, cara. Nossa, mano. Mano, a minha leva parada no peito. Nossa, cara. Tô falando. É muito louco, velho. É muito louco. Eu tinha visto. Da caidura de costa, cara. Muito louco, velho. E também tem o trailer do Alice no País das Maravilhas com o senhor Tim Burton. Tá muito bacana de dar uma olhada também. Também vai colocar no post. E agora vai ter no post mesmo, que é na pauta a gente tá marcando o que vai pro post. É verdade. Tá escrito aqui, gente. Sou testemunha. Bom, e a sensação da semana? Nós comentamos até agora vários trailers bacanas, mas agora chegou a menina dos olhos da Marvel, cara. Dieste Resistance. Chegou com tudo, arrebentando portas de titânio, velho. O trailer de Homem de Ferro 2. Mano, o que é esse trailer, cara? Eu posso resumir esse trailer, acho que nos últimos 15 segundos dele, né, cara? Sim. O Homem de Ferro e Máquina de Guerra em modo cooperativo contra zilhões de Homens de Ferro genéricos, cara. O trailer definitivamente vai estar no post, né? Você vai conferir aí Robert Downey Jr. fazendo o que faz de melhor agora na atualidade. Parecer o Tony Stark. Parecer não, cara. Ser o Tony Stark, exato. O cara encarnou o Tony Stark, acho que de vez, né, cara? E ainda o elenco conta aí com a Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, né, com o substituindo o Terrence Howard no papel do James Rhodes. Vai aí vestir, né, a armadura aí do Máquina de Guerra. Jon Favreau fazendo uma ponta, né, o diretor. E ainda o vilão aí com Mickey Rourke, contando ainda com Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Gary Shandling, John Slater, Kate Mara, Clark Gregg e Olivia Munn, que vai estar aí no Momento Sofá, hein? É, e Stan Lee também. Que não vai estar no Momento Sofá. Mas vai estar no filme, com certeza. É, acho que você comentou, gente. Momento cadeira de rodas, talvez, né? Tem tanta dor. O barato tem tanta trilha sonora do AC/DC que eu achei que o Jack Black ia aparecer cedo ou tarde lá, velho. Confiram aí no post, imperdível. Então, e com a onda de rumores sobre o Hobbit se transformando numa verdadeira tsunami, né? Porque, pelo amor de Deus, tá, tem mais rumor que sei lá o quê. Mas o nome se junta à lista de candidato para um papel do Bilbo, que é, se não, o Tobey Maguire. Sim, Homem-Aranha como Bilbo Baggins. E o filme inicia conta com a direção do Guilherme Del Toro e a produção do Peter Jackson. E de acordo com o Latin Review, o agente do Tobey Maguire marcou a reunião com o Del Toro e equipe para iniciar as negociações. Xiii, Marquinho. E aí, o que vocês acham disso, gente? Ah, cara, eu acho que o outro rumor que ia ser uma pessoa desconhecida ia me deixou muito mais animado do que alguém conhecido pra fazer o Bilbo. É, justamente, né, cara, porque eu acho que o lance hoje do cinema, cara, é trazer novidade, é trazer novos nomes, né, cara? Ah, com certeza, e até uma coisa que também pode acontecer é se ele for filmar o Hobbit, que será dividido em duas partes, e como é que vai ficar o Homem-Aranha, que também já querem filmar o quarto, né? Então, e aí, vai atrasar? Como é que faz, pô? Tem tanto ator aí, podia eu pegar um desconhecido mesmo que ficaria melhor. Outro que não falta é ator desconhecido em Hollywood também, né? Fato. Inclusive, se quiserem chamar o Sussi pra Hobbit, acho que ele seria um bom Hobbit, né? O que vocês acham? Dos anões, tá ligado? Não, eu tenho um amigo que já é um Hobbit melhor. O moleque tem pé de Hobbit já, bicho. O cara varre o chão andando, né? Exato, cara. Exato. Ele varre em cera. Em cada pé, né? Varre em cera. Bom, é isso aí. Mais um rumor, mais uma notícia sobre o Hobbit, né? E todo mundo na torcida aqui pra chegar de vez alguma grande novidade, né, cara? Porque por enquanto é só isso, só rumor mesmo. É. E já falando em Tobey Maguire, né? O Homem-Aranha 4 tá enfrentando alguns problemas aí. Desde o Homem-Aranha 3, né? O problema foi o excesso de personagens e uma história rasa. O Homem-Aranha tá sofrendo problemas desde o 3. Com aquela merda aí de filme. Ah, sim, sim. Não, mas ele diz mesmo. O próprio Sam Raimi falou que ele veio, que o problema do terceiro filme foi o excesso de personagens e uma história rasa. Né? Ele falou que ele mesmo disse que não queria o Venom como vilão, mas a Sony convenceu ele ao contrário. Aí deu o que deu, né? E aí pra quarta aventura, o diretor que era o Abutre, que vai ser possivelmente interpretado por John Malkovich. Ah, ele vai fazer o Abutre. Mas o pior de tudo é que a Sony nem tem mesmo um vilão, cara, definido ainda. Mas alega que há vários personagens a serem explorados para um embate. Ah, não brinca, que existem vários vilões na história em quadrinho do Homem-Aranha. Basicamente, a ideia é pegar qualquer vilão que esteja atualmente nas HQs e finalmente terminar um roteiro que permanece com pontas soltas, graças ao atrito entre Raimi e Sony. Agora, olha que bosta, velho. Os caras têm um roteiro e não tem o vilão. Ou seja, os caras vão adaptar qualquer coisa pro vilão que aparecer, cara. Nossa, que legal, ah, cara, hein? Isso daí é sempre o mesmo problema, né, cara? É o estúdio enfiando o bedelho onde não lhe é chamado, cara. O estúdio só tem que fazer uma coisa somente, que é pagar. Ceder o estúdio. ceder o estúdio, cara, sabe? O máximo, colocar o nomezinho dele no início do filme. Que coisa, né? Ah, bom, a gente espera que... Eu, sei lá, eu espero Homem-Aranha ainda. Menos emo. Cara, se fosse o Dr. Connors, pelo menos, né? Porra, o cara já tá desde o primeiro filme, os caras não colocam ele. Desde o segundo, né? O segundo. Mas isso daí é chovendo molhado, né, cara? O personagem tá lá, ele tá pronto pra ser desenvolvido e a galera tá olhando pra outro lado ainda, cara. Então, quer dizer, já tá começando errado de um filme que já, né, encerrou a franquia até então com algo péssimo que foi aquele Homem-Aranha 3, né, que eu ainda não consigo definir o que é aquilo, cara. Nem eles conseguem. Ele está se achando e está se procurando a sua identidade, entendeu? É um filme que não grudou, né, velho? Com certeza. Liberdade de expressão permite, então Robert Pattinson declara que quer ser Magneto em X-Men Origins, né? No que seria um prequel de toda a franquia aí dos X-Men. Outras notícias aqui trazem que o ator Taylor Lautner, né, que interpreta o Jacob Black também da franquia Crepúsculo aí, da saga Crepúsculo, já assinou contrato pra ser o personagem Max Steel. Nossa, vai sair mesmo, né? Vai sair mesmo, cara. E nem trazendo toda a força na Jinkidama, a gente pode impedir. Cara, se sair o filme do Ben 10, Max Steel é um pulo, cara. Mas o Max Steel faz tempo que tá anunciando que vai sair já. E além disso, né, outro ator aqui declara que é o Kellen Lutz, que é outra estrela aí do Crepúsculo, também se acha qualificado pra estrelar no First Avenger, né, o filme do Capitão América. É isso daí, né, meu? O cara quer brilhar em outro filme. Caralho, meu, mas o Crepúsculo é praticamente a malhação do cinema. É a malhação dos vampiros, né, cara? Mas, ó, vou falar, cara, o pessoal reclamou bastante, falaram muito mal, Robert Pattinson, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar também, cara, que o ator não é um personagem, né, meu? E eu andei olhando o cara e ele, meu, eu acho que ele faz um bom Magneto, viu, velho? Você andou olhando ele, Guizão? Ficou conferindo a atuação dele? Não, mas é verdade, cara, porque eu acho que se ele for um bom ator de verdade, entendeu? Ele faz um bom papel, porque ele, meu, ele tem feições, assim, pra um Magneto, entendeu? Ele ficou atraído pelo Magneto, é isso? Mais ou menos. Não nessas palavras, nem nesse sentido. Bom, ainda pra concluir a notícia, né, embora o ator tenha até a idade certa pra interpretar o Magneto na juventude, pode ser que a coisa não caminhe desse jeito, né, já que a Fox não mostrou nenhum interesse em levar a cabo aí o projeto X-Men Origins Magneto, só porque tinha alguém bom escrevendo, né, cara, que era o David Goyer. Pra quê? Deixa o cara, pega qualquer um, faz Wolverine. O primeiro foi tão bom do Origins, né, pra quê, pô? Que absurdo a Fox não querer levar o Magneto diante. Calúnia, viu? Desgrilo. Bom, gente, tá chegando aí logo nas lojas aí, a partir do dia 12 de janeiro, em DVD e Blu-ray, a sequência da revitalização que o diretor Rob Zombie está fazendo aí na franquia dos filmes de terror. E, cara, ontem um trecho de 5 minutos que mostrava outro desfecho para a nova incursão sangrenta de Mike Myers, né? Acabou vazando aí na internet. Vai estar aí no post. Sou só eu que sempre quando vejo essa parada de Mike Myers do Halloween, imagino o Austin Powers matando as pessoas, cara. Não, Austin Powers não, mas eu imagino o Michael Myers fazendo, mas como Austin Powers, entendeu? Sim, não, mas o principal papel dele é o Austin Powers, aí tu imagina o Chico, yeah, baby, I'm gonna kill you, yeah! Tá ligado? Na boa, cara, toda vez eu olho, tipo, na minha cabeça passa isso, puta que pariu. Não, mas eu tenho uma coisa pra falar, cara, esse primeiro do Halloween aí que o Rob Zombie refez, cara, é muito louco. E ele mostra toda a história do moleque e tal, né, meu, e o cara que faz é muito grande, velho. Ele é, sabe o Jason novo? Cara, ele é o Tyler Mane, ele fez o primeiro Dance de Sabre, não é? Isso. Do X-Men. Não me engano é ele, meu, mas ele tá muito maior, cara, ele tá gigantesco. Aí tem uma cena que eu assisti na casa do amigo meu, né, que tá perseguindo a irmã dele. Aí esse amigo meu virou pra mim e falou assim, ó, olha ela, olha como é que ela tá, e olha como é que vai acabar essa cena, o estado que vai estar essa menina, e ele não vai ter relado nela. Presta atenção. Mano, ela vai fugindo do cara, e ela vai se arrebentando inteira, cara. Chega no final da cena, ele nem relou nela, ela tá com a boca sangrando, faltando dente, olho roxo, braço quebrado, tá ligado? Aí meu amigo virou e falou assim, ele não relou nela ainda. Você fala, nossa, cara, é isso, velho? Deve que é um medo, né? O que um medo não faz, a parada. Bom, tava bem mais engraçado pra mim e... quem puder assistir vai lembrar de mim quando ver essa cena. Esse cara aí, ele tá em Troia também, ele é o Ajax, o parceiro do Aquiles. Ah, é. Aquele gigantão da marreta lá, pô. Aquele cara que leva uma flecha na perna, não é? De isso, esse aí. Agora, tem um negócio que eu vou falar de Troia. Você assistiu essa merda dublada? É, tava assistindo agora. Então, nossa, cara, dublada é horrível. Aquiles, velho. É tipo colocar a voz do Sussi no Aquiles, tá ligado? Ele tá chamando o Heitor pro pau, mais ou menos na voz que o Horonix fez aí agora. E velho, se eu fosse o Heitor, eu falei, meu, desisto, taca a flecha nesse filho da p***. Cria um par de bola aí, seu filho da p***. Não sabe gritar, vem aqui no portão de casa, velho. Não sabe brincar. Bom, gente, não foi só, né, o final alternativo aí do Halloween 2 que vazou na internet, e sim um possível roteiro de Transformers. Como se isso fosse possível. E como se isso fosse alguma coisa, né? Eu acho que é fake, porque Transformers não tem roteiro, é óbvio isso. Então, quem não quer saber de spoilers, né, pule pelo menos um minuto. E o que esse roteiro diz aqui é que possivelmente pode entrar o assunto aí viagem no tempo, né, e os Autobots e Decepticons se enfrentarem aí no ano de 1982, né? Se eles esperarem mais um pouco, eles encontram o Dr. Manhattan e o Doc Brown, né, velho? Aí é bom, cara, porque eles não precisam mais de Jaws Park pra viver, só pega o Mr. Fusion, né? É, e diz que um negócio bom, né, que pode vir desse absurdo, é todos os personagens que são clássicos daquela da série G1, né, que é aquela série americana que, na verdade, elevou o nome dos Transformers, né, pro mais alto patamar possível nos anos 80. Diz que os veículos, os robôs, né, eles podem assumir formas similares aos do desenho animado, cara. Olha só. O que isso pode ser relativamente interessante, né, cara? Mas viagem num tempo em um filme que já desenvolveu certo assunto, certa história, fica meio esquisito, né? Mas vamos ver, né, cara? De repente há uma ínfima possibilidade de haver roteiro no Transformers. É, tendo explosões, Megan Fox tá valendo. E robôs gigantes, tá safo. Bom, tudo indica aí que o Transformers 3, né, tem previsão para chegar às telonas somente em julho de 2011. Bom, e comecem aí o seu bolão, né, pra ver quem vai ganhar, porque a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a famosa A Academia, continua soltando listas sobre os filmes que podem ser indicados ao Oscar 2010. E atualmente aí, o que interessa mais pra gente também, é a categoria de melhores efeitos visuais. Ela soltou 15 longas metragens que concorrem às três indicações, né? Bom, segue na lista Anjos e Demônios. Não, fora. Avatar. Ganhou o Oscar, já pode dar a p*** do Parou? Deixa quieto. Ó, apesar de todo mundo saber que é Avatar que vai ganhar, na sequência ainda tem Coraline, Os Fantasmas de Scooby. Coraline. O que você está fazendo aqui, minha querida? Os Fantasmas de Scrooge, Distrito 9, que eu acho que poderia ganhar. Distrito 9 é foda, né, cara? Mas eu acho que mesmo assim não ganha do Avatar, cara. Não vai ganhar. Força G, G.I. Joe, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Sherlock Holmes, vai saber por quê. Star Trek, Exterminador do Futuro à Salvação, Transformers A Vingança dos Derrotados, 2012, o Watchmen e Aonde Vivem os Monstros. Então, na minha opinião, no caso aqui a gente vai fazer o pré-bolão, né, cara? Porque não é pra quem vai ganhar, e sim pra quem vai ser indicado. Exato, pro ano que vem, quero ver esse bolão fechado. Vai lá, Oliver. Bom, na minha opinião, então, cara, é Avatar, com certeza. Eu acredito que Star Trek e Transformers, então. Eu fico indeciso entre Transformers e 2012, cara. Ó, eu acho que vai ficar entre Avatar 2012 e Harry Potter, cara, o Enigma do Príncipe. É, você foi mais pro lado da academia, você pode estar certo. Vamos ver. Bom, porque Harry Potter é um tema mais... os caras não levam isso daí pro lado de efeitos visuais nem a pau, né, velho? Os caras levam pro lado do coração deles, né, então... É, exato. Harry Potter sempre tá por ali, né, cara? Bom, quer fazer uma sua bolão também, Rony? Cara, o meu vai ser Coraline, Força G e G.I. Joe. Filho da... É isso aí. A gente não tá falando do Framboesa de Ouro ainda. Bom, desses 15 filmes aí, vão ser escolhidos 3, né? É, ou 2, né, cara? Porque Avatar já... Bom, tudo bem. É, e os indicados serão anunciados no dia 2 de fevereiro, véspera do meu aniversário. E Steve Martin e Alec Baldwin serão os anfitriões da premiação. A entrega dos prêmios... Se Avatar, mais 3, né, velho? É. A 82ª edição do Oscar será feita no dia 7 de março. A cerimônia acontecerá mais uma vez no Kodak Theater, né? A partir das 8h30, horário local. Lembrando que Transformers, ele concorreu no final, acho que foi com a Bússola de Ouro e perdeu, velho. Como se fosse possível, né, velho? Pariu, né? É o seguinte, se você quiser participar do nosso bolão aí, você tem que acertar quem são os 3 indicados, não quem vai ganhar, ok? Quem vai ganhar também é óbvio. Então... não, não, there's no game. Então, beleza. Você faz o seu bolão, Avatar mais 2. Mel Gibson e Leonardo DiCaprio acabam de fechar contrato para um novo projeto, que está sem nome. O filme será um drama de época sobre a cultura viking, com o mesmo roteirista de Cruzada e Os Infiltrados. O Gibson cuidará da direção e Leonardo DiCaprio interpretará um viking, que, segundo a Variety, há muito tempo já fascina o autor. Detalhes sobre a trama não foram revelados e o site apenas diz que será contundente como o Coração Valente e a Paixão de Cristo. Na minha opinião, cara, Mel Gibson é um dos diretores fodas hoje, cara. Eu tenho o nome dele no alto, cara, porque muita gente às vezes até desconsidera, mas os trabalhos que ele fez no Paixão de Cristo e no Apocalipto, cara, eu acho que é uma coisa impressionante, cara. Vou te falar, hein? A direção de arte dos dois filmes, cara, são muito fodas e eu acho que, cara, tem que ser relevado o nome do Mel Gibson. Eu acho que esse daqui pode ser um projeto do gênero aí que pode ser muito foda também. Eu vou falar pra você, hein? Mel Gibson faz sangue como poucos, hein, cara? Cara, Mel Gibson é... Jesus, né? O Mel Gibson, cara, é o que a gente pode chamar de diretor raiz, né? Ele é, cara, porque eu vou falar, você citou Paixão de Cristo, cara? Olha, eu acho que depois de Paixão de Cristo, cara, nenhum outro filme da vida de Jesus Cristo, cara, ele sofreu. Nenhum outro. O resto é... tudo mamão com açúcar, velho. É, o resto pode ser... Amizade de Cristo. Amizade de Cristo. Casinho, né? Cara, mas o Mel Gibson tem esse lance aí de... Provavelmente vai ser outro filme que não vai usar o idioma inglês, né, cara? Então, eu acho assim, cara. Ele vai a fundo no filme. No Paixão de Cristo atua tão a fundo que ficou louco, né, velho? Aparentemente uma notícia, né, que não chama muita atenção, cara. Mas o Mel Gibson na direção hoje, eu digo... Ele já dirigiu 4 filmes, né? Um foi o Homem Sem Face, né? Que é um filme mediano. É um draminha, e até então não diz muito, né, mesmo porque é o primeiro filme que ele dirigiu, mas a partir de Coração Valente, cara, o cara não errou mais nada, velho. Patriota é dele também? Não, Patriota ele só estrela, é do Ron Emmerich. Meu tio, tem que fazer uma visita pra ele no dia desse. Que é um filme que tem uma considerável boa de sangue também, né, velho? Porra! Nossa, velho, a família toda do cara é dizimada, pelo amor de Deus, o Mel Gibson, cara, se fome todo. Mel Gibson, ele tem o meu respeito, a partir do momento que ele pega na machadinha, velho. Nossa, sai da Patriota frente. É brincadeira mesmo. É louco. Zay Oliver, Mel Gibson, respect. Com certeza. Assina embaixo. Isso aí. Com sangue. Bom, gente, já que a liberdade de expressão tá aí, né? Independente se você é branco, negro, azul, pobre, rico, xiita, muçulmano... Sussi. Não interessa. Uma espécie... Ele já falou viado. Desculpa. O ator Sam Arroz de Festa Worthington... Não, vamos falar direito, né? O ator Sam Buddy Rice Worthington... Buddy Rice. Ele pode ser visto nas telonas mais uma vez aí com a estreia do Avatar, né? No dia 18 de dezembro. E foi visto em um evento de promoção do longa usando uma camisa dos Vingadores. Né? Avengers! O que consequentemente, né? Isso na mídia, principalmente aí na web, é de gerar rumores até as tantas. Puta que pariu, se um cara sair do café com papel enrolado já gera rumor, você imagina a camiseta dos Vingadores. Velho, imagina se ele tivesse uma camiseta do Bob Esponja, tá ligado? E o pessoal do canal Sci-Fi foi atrás do Sam Worthington pra saber um pouco mais a respeito, né? E eu acho que no nível de inteligência celebridade, o cara atingiu pontos altos aqui com a resposta. Eu gosto de usar roupa assim. Não, não é nem o intuito de ser um mural de recados, né, velho? Aê, garoto. Até aê. Que enfim alguém deu uma resposta digna, né, cara? O cara subiu no meu conceito, velho. Bom, ele ainda declarou que ninguém da Marvel Studios o procurou pra falar sobre o papel, né? E pelo jeito, nenhuma de ambas as partes mostrou interesse, né? Ainda quem quer conferir aí, o Sam Worthington, ele vai estar no remake aí de Fúrias de Titãs, né? Que vai ser uma das experiências, né, de que ele maneja um escudo, né? Então, já tá aí outra fonte de boataria, né? Nossa. Ele já vai ter o skill. Já vai ter o skill necessário, né? Só vai faltar agora tacar o escudo e pegar de volta, né? Ele vai ter que trocar o bronze pelo Vibranium, né? Exatamente. Cara, tá todo mundo se candidatando, né, pra querer ser o Capitão América, cara. Não. E o cara nem isso tá fazendo, né? O cara só resolveu usar uma camiseta. O site Worst Previews, né, diz que Frank Miller já terminou a trama do prequel da HQ de 300, e que passa 10 anos antes da Batalha das Termópilas. Quem assistiu 300 aí sabe muito bem onde fica esse lugar. Vista através das lentes de Zack Snyder. Faltando e quem não assistiu 300, This is Madness, né, velho? Puta, This is Madness, cara. Faltando apenas desenvolver o traço da graphic novel. O conto vai se chamar Xerxes, ou Xerxes, como diz o nosso querido Leônidas, e o foco será a batalha em Maratona, ocorrida em Atenas. A luta foi travada pelo exército ateniense contra os persas, liderados por Dario I em 490 antes de James Cameron. Eram cerca de 10 mil soldados gregos contra o dobro de oponentes, que contou com a ajuda de soldados espartanos em campo de batalha. O que mais me assusta, cara, é que a única possibilidade de retorno do elenco original é do Rodrigo Santoro, né, velho? Pois é, cara. O Rodrigo Santoro, velho, ele fez uma bicha no Carandiru, inesquecível, e depois, não contente, ele fez a maior bicha enrustida e afetada da história do cinema, né, velho? O Sérgio. Meu, eu já falei disso, né, cara, que eu tava no cinema, aí a gente tava assistindo empolgadaço, né, cara? Aí um cara chutou seu banco. Não. Aí de repente o Leônidas conversando com o Sérgio, tava falando, aí ele vira e fala assim, cara, nós não tememos o seu chicote. Aí ele vem com aquela mão gigante, põe no ombro do Leônidas e fala assim, não é o meu chicote que eles teve. Você fala gostosa. Tu pode ver que depois dessa cena o Leônidas não te tirou mais a capa, velho. Nunca mais. Cara, mas sabe o que é foda disso daí? Tipo, no 300 os caras lutaram, nesse daí que é o prequel eles vão fazer uma consultoria na batalha, qual é que é? Porque tipo, conta com a ajuda de espartanos, tipo, vai ter uma meia dúzia de gato pingado lá, é isso? Cara, eu achava interessante aquela premissa de você fazer o que aconteceu depois, né? Que eu acho que tinha muito mais possibilidades, era 30 mil gregos, né? Contra o restante persa. Eu não sei, referente a um prequel, cara, mesmo porque o 300, convenhamos, né? Um filme que tá bem longe de ser um prato cheio pra um roteiro. É um roteirinho raso, só que é um filme visualmente legal pra caramba, né, cara, que manteve todo aquele estilo visual do Frank Miller no filme. Exato. Ele é fechado, né, cara? Acho que é só um spin-off aí do que é. Cara, eu li o graphic novel e pra mim o filme é melhor que o HQ, cara, na boa. É um dos pouquíssimos casos onde o filme consegue ser melhor do que a adaptação, né, do filme consegue ser melhor que a obra original, cara. Cara, eu vou concordar com o Huronix, cara, mesmo porque HQ você lê em 20 minutos, cara. Não é mesmo. É verdade. Entendeu? É tranquilo. Então, tá. Ela é visualmente legal, ela são quadrinhos bem expressivos, né? Que você não precisa ficar se matando pra entender o que tá acontecendo. Eu acho que a arte do... Tanto a arte como, né, o argumento da história é simples, é legal, né? Mas o filme eu acho muito mais completo. Toda aquele lance que o Zack Snyder não teve méritos em termos de adaptação de Watchmen, ele teve em 300. Ah, ok. cara, com certeza. Um exemplo clássico disso é a própria cena do This Madness, né? Que o Leonidas dá aquele chute no mensageiro lá no poço, cara. Isso no graphic novel, pra quem lembra, pra quem leu, é uma coisa assim, de final de página que é super simples, você não dá nada. E no filme ele colocou uma dimensão, ele capturou aquele momento com uma essência tão grande, cara, que ficou totalmente caracterizado o filme todo por aquele momento. Então, você vê como ele soube adaptar de uma forma assim, maestral mesmo. Televisão. Para os destaques de TV. Conheça os indicados para o Globo de Ouro 2010. O Winnie Cooper vai participar de Big Bang Theory. Bem, já chegou a lista de indicados do Globo de Ouro de 2010. Para quem já conhece aí o bom e velho Globo de Ouro, sabe que tem categoria até para melhor faxineiro, né? Da produção. Então a gente vai destacar aqui o que melhor se enquadra aqui no nosso assunto aqui no Nerd Drops. Mas vocês podem conferir aqui no post, a gente vai colocar todos os indicados aí. E a gente destaca aqui melhor filme, né, pro cinema, se encontra Avatar, Guerra ao Terror, Bastardos Inglórios, Precious, né, baseado no livro Push, do autor Safir, ou a autora, né, não sei, e Up in the Air. Ainda outro destaque também é a categoria de melhor diretor, que tem Catherine Bigelow com Guerra ao Terror, James Cameron com Avatar, Clint Eastwood com Invictus, Jason Reitman com Up in the Air, e Quentin Tarantino com Bastardos Inglórios. E entre as melhores séries indicadas aqui está Big Love, Dexter, tô votando nela, House, Mad Men e True Blood. Nossa, eu já tinha votado em Dexter, House e True Blood fácil, hein? House, cara. Dexter é do caralho, faz um tempo que eu não assisto, mas House for the win. Eu não sei, né, cara? Eu acho que talvez essa premissa aí do Dexter de... Eu acho que foi novidade na primeira temporada, tem que ver se ele aguenta já na quarta, né, velho? É verdade. Tem outros destaques aqui, né, como melhor atriz, que tá aí a Emily Blunt, a Sandra Bullock, né, finalmente voltando aí do seu longo processo de... Criogenia. É, de... Ela tava andando ultimamente de mãos dadas com Nicolas Cage, né, velho? Mas tá aí, Sandra Bullock, Ellen Mirren, o filme The Last Station, Carey Mulligan e Gabriel Gabe Sidibe. Como melhor ator de drama, ainda tem Jeff Bridges, George Clooney, né, que eu acredito que tá aí nas mais altas cotações com o filme Up in the Air, Colin Firth, Morgan Freeman, com o filme dirigido pelo Clint Eastwood, né, Invictus, e o Tobey Maguire por Brothers. É, e de melhor roteiro, tem aí o nosso já querido Neil Blomkamp e Terry Tatchell, né, por Distrito 9, Mark Boal por Guerra ao Terror, Quentin Tarantino por Bastardos Inglórios, Nancy Meyers por It's Complicated, e Jason Reitman e Sheldon Turner por Up in the Air. Cara, esse Up in the Air tá em todas, hein? Tá em todas, cara. Mas eu, com certeza, ele deve ganhar aí, pelo tanto de indicação, né, ele deve ganhar melhor roteiro também, por mais que a gente queira que ou o Neil Blomkamp ou o Quentin Tarantino ganhe. Pois é. Vamos fazer um bolão também, então. Bom, eu vou votar em Up in the Air em todas as categorias que ele esteja participando. Tá bom. Eu voto pra Avatar com melhores personagens em 3D. E a Danica McKellar, pra quem não lembra, ela é a eterna Winnie Cooper de Anos Incríveis. Sabe quem é? Não, então, é a namoradinha do Kevin Arnold. É, agora você lembrou, né? Então, e deixou por um tempo a carreira de atriz pra estudar. Ela cresceu, e como cresceu? Estudou, se formou em matemática, é estudado, hein? Né? Se formou em matemática e até publicou um livro sobre o tema. E tudo isso pra quê? É simplesmente pra gente falar que ela vai fazer uma participação em The Big Bang Theory. O episódio vai ao ar nos Estados Unidos no dia 11 de janeiro, e ela tocará uma música ao lado do Raj Kutrapali e interpretará Abby, uma doce e sociável estudante da graduação da Caltech que é fascinada pela Índia. E ela falou que ela ainda tocará Rockstar com os garotos. E vocês querem saber o quão nerd foi? Os caras tinham uma pilha das cópias dos livros que ela escreveu pra depois autografar. Ah, brincadeira, né? O que vocês acharam aí, cara, de como ela cresceu, hein? Você esqueceu um detalhe. Eu não sei, mas esses caras têm que morrer virgem, né? Você esqueceu um detalhe, cara. Eles pediram pra que ela falasse os 10 primeiros números de Pi também. Puta, cara, é que isso daí eu achei melhor deixar de fora. eu sei os 5 primeiros, mas... Oi, quê? Deixa pra lá. É 3,14 acabou. Bem, a Danica McKellar... Bom, gente, a gente vai colocar uma foto aí da nossa Danica McKellar. Nosso arquivo, né? Pessoal da Danica. Do nosso arquivo pessoal. Nós achamos uma foto com uma boa resolução, 800 por 1200 pixels. 300 por 300. 72 dpi. Games. E vamos aos destaques de games. Dessa vez trazendo o Guilherme Costa, comentando os resultados sobre tudo o que aconteceu de bom e de pior na Video Games Award. Fala aí, Guilherme. Bom, pra quem não tá sabendo, no dia 12 de dezembro desse ano rolou a premiação do Video Game Awards, que tá despontando como uma das melhores premiações do setor de games. Trabalhou o ano inteiro em cima disso, quem desenvolveu os melhores games pra cada uma das plataformas ou multiplataformas e tal. Eu tenho aqui a listagem, eu vou passar rapidamente pelas mais importantes categorias, com a premiação, quem foi premiado, e eu vou dar o pitaco se eu concordo ou não concordo com isso. Rapaz, com sotaque sexy, hein? Fiquei todo molhado aqui. Tô toda babada. Por favor, continue. Bom, pra começar logo com o pé na porta, assim, game do ano ganhou Uncharted 2, que é exclusivo do PlayStation 3. Eu acho que realmente foi um jogo que mereceu, porque mistura diversão, mistura cenários belíssimos, personagens carismáticos, uma jogabilidade simples, intuitiva, funcional. Tava disputando aí com Batman Arkham Asylum, Assassin's Creed 2, tava disputando com Modern Warfare 2 também. Cara, desculpa te interromper, mas se bem que eu acho isso uma sacanagem, porque se ele é o game do ano, cara, eu acho que ele tinha que abranger todas as plataformas. Tudo bem que o jogo foi muito bom, mas por que não pegar então, por exemplo, o Batman, que ele abrangeu realmente todas as plataformas possíveis e imagináveis, pelo que eu entendo, não, e pegou esse jogo. O Batman porque... não foi lançado pro Wii. Não, mas, cara, o Nintendo 64 que esquenta, nenhum jogo é lançado. Não, parou, né? No escolar. Você me limita que não jogou. Oi? A parada, tá ligado? Não, mas sério, cara, assim, eu no meu ver, acho que eu joguei. Falou? O tema do Uncharted e eu acho que, cara, não é merecedor. Tudo bem que eu joguei o demo, mas, cara, é o que eu tô te falando, é um jogo de uma plataforma, entendeu? Cara, se ele fosse tipo o Star Wars The Force Unleashed Ultimate City Edition pra PC, Xbox, PlayStation 3, celulares, Wii... Eu acho que o Sus, ele tem que ficar quieto, porque o Guilherme Costa, ele é engenheiro de petróleo, de plataforma ele manja. Não. Mas isso é uma opinião séria minha. Eu acho que não seria merecedor, não, talvez por ser uma plataforma. Não, eu vou falar que eu vou concordar com o Susto, porque eu acho difícil, né? O jogo chega pra uma plataforma só e às vezes devido a vários fatores, né? Não é a mais priorizada aí no mercado e de repente leva o prêmio. Eu acho que realmente aí compromete um pouco a decisão final, né? Então, Guilherme, porque se você pega Half-Life 1, foi o ganhador lá, The Best Game de 98, em 2004, acho que foi novamente. Por quê? Porque ele mudou realmente a engine dele, a jogabilidade dele. Agora, tipo, porra, esse Uncharted daí, ele é um Batman, um Assassin's Creed, modificado não, né? Tem todo o seu tratamento, é um puta jogo legal. Mas eu não acho que realmente seja pra tanto, sabe? Olha, Guilherme, deixa eu te perguntar, quem que ganhou ano passado, cara? Você lembra? Lembra? Ano passado, se não me engano, foi Grand Theft Auto 4. Tá vendo? Ele é multiplataforma, né? Ele é... Bom, o que vocês chamam de multiplataforma? Se você for considerar Xbox 360 e PS3 como plataformas, tudo bem, é multiplataforma. São só esses dois. O Wii já... Não. O Wii entra na plataforma de celular. Você baixa ele... Você baixa ele em ponto jar os jogos. Eu suporto essa ideia de jogo do ano, porque independente de ter sido lançado só para uma plataforma, quem jogar o jogo vai ter certeza de que qualquer jogo de aventura que se preze a partir de agora vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado sobre o que Uncharted fez para poder fazer melhor. Não é só uma questão de que é um jogo de aventura legal e bonitinho. Não, nada disso. Ele tem uma dublagem perfeita, ela tem cada personagem exatamente bem definido, com uma personalidade incrível, uma dublagem excepcional. A jogabilidade do sistema, ela não praticamente não trava em momento nenhum. Ela representa um avanço muito grande com relação ao seu jogo anterior. E eu não acho que só porque ele foi lançado pro PS3 quer dizer que ele não possa disputar o jogo do ano, ou não mereça ser disputado o jogo do ano. Porque se a produtora se esforçou pra fazer o melhor no jogo, ela tem que ser reconhecida de qualquer jeito, independente de onde vão jogar esse jogo. Cara, você falou coisas bonitas e sábias, então eu tenho que concordar com você. Mas chupa essa download, né? E pro Uncharted 2, Uncharted vivo pro Play 3, você acha que de repente pode chegar naquilo que estavam falando 2010 ser o ano do Play 3, cara? Ou não tem nada a ver? Olha, eu como sou jogador de games desde antes de me entender por gente e sempre gostei muito do lado da história de cada plataforma, eu posso dizer o seguinte: o PlayStation 3 vai despontar como uma mega plataforma, se não em 2010, máximo em 2011. Foi o que aconteceu com o PlayStation 1, foi o que aconteceu com o PlayStation 2 e seria o que aconteceria com o Dreamcast caso ele tivesse sobrevivido por mais um tempo no mercado. Existe um certo tempo de adaptação de cada um dos, cada console, para que os desenvolvedores de games aprendam a trabalhar com ele, os jogadores comecem a aceitar os jogos que estão saindo, e isso leva tempo, exatamente, leva um determinado tempo, assim como o próprio Xbox original teve quando a Microsoft lançou no mercado a primeira vez. Então, é uma máquina poderosa, isso sem dúvida, assim como o Xbox 360, os dois são máquinas poderosas. O PS3 representa uma dificuldade um pouco maior na sua programação, mas isso é uma barreira que já está sendo superada, e a quantidade de jogos que estão sendo programados para o ano que vem a mostrar isso. Mas a grande verdade é o PS3, cara, é uma barreira só pro público aqui do Brasil, né? Lá fora... cara, eu acho que aqui no Brasil é foda, sabe? Você vai comprar, por exemplo, o jogo do Batman. Aqui no Brasil tava 300 pau, cara, enquanto outro jogo aí tá R$99. Essa questão do preço do PlayStation 3 no mundo inteiro, com o lançamento do Slim agora, ele tá subindo de vendas aterrorizantemente. Daqui a um tempo vai conseguir superar o próprio PS2, que ainda vende bastante, e quem sabe é isso, é alcançar o Wii no número de vendas. Mas ele ainda não tá tendo um prejuízo com relação ao custo de fabricação e venda? O lançamento do Slim, ele veio a reduzir esse prejuízo, não necessariamente nesse mesmo ano seria o turnaround, ou seja, ele não superaria todo o custo de investimento dele, passaria a dar lucro, mas reduzindo o preço, reduzindo o custo de produção, ele com o tempo tende a retomar a venda em larga escala. O Blu-ray ainda é muito caro hoje, né, cara? Qualquer coisa pra Blu-ray hoje ainda tá muito caro, né? Tá muito caro. Então eu acho que é até um pouco por isso que ele é tão assim, dá tanto prejuízo, não seria? Mas levando em consideração que o PlayStation 3 é um dos leitores de Blu-ray mais baratos que tem no mercado, cara. Aonde, multifuncional, né? Aqui no Brasil ainda é um dos mais baratos, pode ter certeza. Passando só pelas plataformas então rápido, melhor jogo de PlayStation 3, o Uncharted 2 também ganhou. Eu acho que seria um pouco óbvio essa escolha. Tu ganhou o jogo do ano, não vai ganhar jogo na sua própria plataforma. Você sabe mais ou menos quais seriam os critérios que são analisados para cada jogo ou não? Olha, eu sei que são levados em consideração tudo aquilo que a gente vê em qualquer site de análise de jogos ou em revistas como gráfico, jogabilidade, som, tudo isso que a gente está acostumado. E também tem a questão do o fator inovação. Não existe nenhuma fórmula para determinar isso, mas para você ter um exemplo, o que esse jogo pode representar como uma nova barreira, o que ele leva adiante, o que transpõe e pode ser considerado como uma nova barreira. Uncharted 2, por exemplo, ele é considerado um jogo equilibrado, bonito, bem feito, bem dublado, e virou um novo patamar para quem quer fazer um jogo de aventura. Se alguém quer lançar, por exemplo, agora um novo Tomb Raider, tem que prestar atenção no que Uncharted fez e tentar superar. Por um outro lado, você tem a questão do, vamos dizer assim, quem ganhou o melhor jogo para o Wii foi o novo Super Mario Bros. Wii. E o que ele faz? Ele traz o multiplayer naquele jogo que a gente já está acostumado e sempre gostou, criando um novo tipo de diversão entre amigos. Então, é um fator de inovação que é levado em consideração e por isso que ele ganha o prêmio de melhor jogo. Tá? Então, esse tipo de critério, ele é difícil de medir, mas é fácil de você entender o conceito por trás dele. É, uma pergunta pro Guizão e pro Oliver. Por que vocês nunca chamaram esse cara antes, brother? Puta que pariu, o cara fala bonito demais. Mas então, cara... Tá bonitinho. faria. Mas com relação a isso, você não acha que pode, por exemplo, pá, o Uncharted 2 foi puta, jogo do caralho. Então você não acha que pode ocorrer um atraso aí nos próximos jogos a serem lançados por conta disso? Tipo, a gente pode aproveitar isso, a gente pode aproveitar aquilo. Por quê? Porque esse foi o melhor jogo. Isso daí, tipo, não rola nesse mundo, digamos assim. Não, até pode acontecer, mas depende muito, porque cada produtora, ela tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua engine pra aplicar. Então não adianta você ver um efeito ou um item de jogabilidade que você enxergou em outro jogo, que você quer fazer igual, mas não tem como, porque a sua engine não permite, você teria que adaptar ela. Então é muito mais prático você terminar o que você tem tentando fazer o melhor do que tentar substituir por alguma coisa nova em cima da hora. Melhor jogo de Xbox 360, quem ganhou foi Left 4 Dead 2. É um jogo sensacional. Eu acho ele trouxe todo aquele universo que a gente já conhecia de Resident Evil pro lado de você não estar sozinho e você tem que se virar como pode num ataque zumbi. E vamos dizer que é um treinamento pro apocalipse aí, se você quiser encarar assim. É realmente um jogo muito interessante. Você pode jogar com amigos online, você pode jogar offline. Eu achei um pouco prematuro o lançamento dele, porque Left 4 Dead 1, ele não tava nem há um ano, se não me engano, no mercado quando saiu o segundo. Então eu acho que poderia ter dado um pouco mais tempo de maturação pra esse jogo. Mas mesmo assim, ele saiu perfeito. Ele levou o título de melhor jogo do Xbox 360. Do Zibo, você não sabe quem ganhou. Do Zibo ganhou o Super Rolimão 2009. Eu tô falando sério, cara. Tem esse jogo lá, brother. Eu tô ligado. Então, continuando. Melhor jogo de portátil ganhou foi Grand Theft Auto Chinatown Wars. Quem jogou a versão do DS, até mesmo a versão do PSP numa menor escala, sentiu como que eles adaptaram várias micro tarefas que você tinha no universo de GTA, mas que nunca levaram nenhum detalhe antes, e eles levaram um patamar realmente novo. Por exemplo, agora quando você vai roubar um carro, não adianta você simplesmente abrir a porta e sair dirigindo, não vai funcionar. Você é levado numa tela que você tem que desaparafusar o painel, pegar os fios, fazer a ligação direta e aí o carro vai ligar, e tudo isso usando a caneta estilos na tela, entendeu? Então foi uma maneira de usar essa funcionalidade que o videogame tem, que o DS tem, de uma maneira bem inovadora, e eu não duvido nada que nas próximas versões do GTA, seja pro mainstream de plataformas, ou seja até para outros portáteis, isso seja utilizado novamente, entendeu? No PSP foi adaptado, lógico, ao invés de usar o touchscreen que não existe no PSP, você usa os analógicos ou os direcionais, então de shoulder, etc. Mas mesmo assim, o feeling daquela jogabilidade continua lá. É realmente bem interessante e altamente recomendado quem quiser testar. Ô Guilherme, esse é no GTA, né? O Quick Time Event pra você fazer alguma coisa no meio do jogo era uma coisa que faltava, né? Exatamente. Até uma diferença até do próprio GTA 4 é que agora você já não tinha essa de abriu a porta do carro, sempre vai estar destrancada, pegou e dirigiu. Não tem isso. Você tem que quebrar um vidro, Exatamente, vai ter um alarme tocando, alguma coisa assim, mas o Chinatown Wars ainda levou pra um lugar mais, vamos dizer assim, mais a fundo do que esse ponto que GTA 4 parou, entendeu? E são até variados. Você, ao invés de, tem alguns carros que ao invés de você abrir o painel e fazer a ligação direta, você tem que desabilitar o sistema eletrônico do carro. Então é um outro sistema, é um outro esquema, você tem que adivinhar a senha do carro e parar na hora certa. Então são infinitas as variações que eles colocaram nesse jogo, e realmente ficou bem interessante sem sair do universo GTA. Cara, demorou pra lançarem um jogo tipo 60 segundos do Nicolas Cage, de preferência sem o Nicolas Cage. Você tem que fazer com diversos carros, cada carro ser uma parada pra você roubar, né, meu? Ia ser muito louco. Verdade. Bom, só alguns que na minha opinião já eram figurinhas fáceis, não tinha nem disputa. Seria o melhor multiplayer do ano, foi Call of Duty Modern Warfare 2. O jogo simplesmente levou adiante o que já estava sendo feito no primeiro e já era extremamente divertido, era um jogo excelente. Não quiseram inventar nada, continuaram com o que estava certo, corrigiram alguns problemas. Então realmente Modern Warfare 2, melhor multiplayer, concordo totalmente. Melhor jogo de luta, nós tivemos Street Fighter 4, se não me engano estava disputando Tekken 6 e King of Fighters, a nova versão, se não me engano é 12. E bom, até pela própria história do Street Fighter 4, ele era o jogo mais esperado de todos, veio com uma jogabilidade excelente, algumas as novidades não vieram a tirar nada do brilho do jogo que o jogo já tinha, realmente só vieram a acrescentar. Então pra mim realmente deveria ter sido o Street Fighter 4 como ganhou. Nós tivemos também melhor dublagem em videogames, e quem ganhou foi o antes de você continuar, só uma pergunta. O Modern Warfare, o único prêmio dele foi o de multiplayer ou ele ganhou mais algum na videogames? Não, ele ganhou o Best Shooter também. Ah, legal, beleza. Não, só curiosidade, porque foi um recorde de vendas, né? Não sei quantas milhões de cópias, só pra saber se ele tinha levado alguma coisa, porque senão... Exatamente, pra vender o que ele vendeu, ele tem que ter feito muita coisa certa, né? Exatamente. É, melhor dublagem ganhou o Jack Black em Brutal Legends e, olha, sinceramente, eu acho que se fosse outro dublador qualquer, o jogo não teria a menor graça. Ele conseguiu realmente dar uma personalidade ao personagem do jogo, né? Ao Ed Riggs, se não me engano o nome dele, e levou todo aquele universo de uma maneira mais bem-humorada, embora você esteja lutando num mundo de heavy metal, onde tudo tende a ser dark, sombrio e tal, ele é aquela brisa de bom humor que aparece em vários momentos do jogo e você sabe, putz, ficou muito bem feito, encaixou perfeitamente, eu não conseguiria ver outra pessoa no lugar, então... Com certeza, né? Se não fosse Jack Black, não teria Brutal Legend, né? Ponto, cara. Exatamente, ponto. Quem ganhou o melhor estúdio do ano foi a Rocksteady Studios pelo trabalho desenvolvido em Batman. Aí até eu participei de uma discussão com algumas pessoas, por que não ganhou a Naughty Dog, que foi a desenvolvedora do jogo de Uncharted? Porque basicamente, o trabalho que a Rocksteady teve para desenvolver o jogo do Batman, que envolviam várias engines diferentes, cada uma para uma seção diferente do jogo, foi muito maior que a da Naughty Dog, que simplesmente melhorou um sistema que ela já tinha. Então realmente não é injusto esse prêmio, a Rocksteady mereceu. Quem joga Batman sabe que o sistema de combate está perfeito, fluido, não é aquele tipo de jogo que apertando o botão enlouquecidamente você vai chegar em lugar nenhum, você precisa ter paciência, ter calma, ter um time, você consegue desenvolver. Quando você precisa movimentar o Batman, fica perfeito. Quando você vai usar todos os aparelhos dele, tá perfeito. Isso tudo são várias engines diferentes trabalhando em conjunto. E eu vou te falar, cara, é impressionante mesmo, cara. O mais animal é quando você começa o jogo, o Batman tá todo bonitinho, barbeado, cabelo cortado, e aí a hora que acaba o jogo, ele todo rasgado, sujo, com a barba por fazer, isso eu achei capa animal. Faltando pedaço, corte. Exatamente. No peito. Exatamente. É impressionante mesmo, e o que eu mais vejo, cara, é sempre que a galera se junta pra jogar assim e tal, quem pega o Batman pra jogar, cara, fica impressionado com a qualidade da luta, cara, que é absurdo. A parte de combate do Batman é inacreditável, cara. Você sente... É tudo muito orgânico, né, cara? É muito... merda. Ou seja, né, game do ano com Uncharted de c... Foi Batman. Tem algumas cenas de luta do Asylum Arkham também que lembra muito as lutas do Batman dos filmes do Nolan, né, velho? É uma coisa que é engraçada, acho que até a galera do Nowloading já falou, e o que não deixa de ser verdade, né? Todas as cutscenes do jogo, né, todos os CG, o jogo é mais bem feito que o CG, né, cara? É verdade, é um detalhe interessantíssimo, ficou tão bem feito que eu queria pular esse CG e continuar jogando. Com certeza, cara. Bom, eu só tenho mais dois itens a falar. Vamos tacar a farofa no ventilador agora, que eu acho que é a parte mais legal. Seria onde eu discordo da premiação, pode ser? Por favor. A gente já discordou desde o início. É, ótimo, cara. Porra, é esse tipo de conversa que é legal, entendeu? Sem ser essa fanboiada que existe aí que fala, não, meu, melhor! Lá, lá, lá, lá, lá. Tiveram três ou quatro premiações que realmente eu não concordei e duas que eu fiquei em dúvida. Best Cast, melhor elenco, ganhou X-Men Origins Wolverine, e eu discordo brutalmente. A minha cisma com essa premiação é porque Brutal Legends tem um elenco muito melhor, na minha opinião, o próprio Jack Black no papel principal, aparições de Lemmy Kilmister do Motorhead fazendo ele mesmo num papel interessante no jogo, Ozzy Osbourne como Senhor das Trevas, tudo eles com uma dublagem perfeita e tal. E eu não acho que realmente Wolverine teve assim, esse cast tão fenomenal que valesse a pena ganhar um prêmio desse. Por mim, eu colocaria Brutal Legends. Eu acho que mesmo vai para melhor performance para ator masculino e atriz feminina, lógico, em games. Hugh Jackman ganhou com X-Men Origins Wolverine, na dublagem do personagem. E a Megan Fox ganhou em melhor atriz em dublagem. Em que jogo? Seria em Transformers or... meu brother, o Transformers, que é um jogo de game que aí tem um puto histórico negativo, né, cara? É um jogo de game, né? É um jogo de game, é um jogo de filme. Opa, né? Não, é, assim, logo de cabeça, eu acho que existem várias outras personagens que poderiam ter ganho essa elevado esse prêmio no lugar dela, como, por exemplo, as personagens femininas do Uncharted, que são, elas têm uma característica muito bem representada, um caráter assim, você sabe tudo o que elas querem dizer, cada olhar, cada... aquela fala que elas usam, é realmente interessante. Mas no caso, nessa categoria, a Megan Fox faturou o prêmio, então. Megan Fox faturou a melhor performance. Bom. Pra mim, só se ela tivesse feito a voz do Optimus, né, velho? Ou do Bumblebee, será? Cara, como é fácil, né, cara? O Hugh Jackman ganhar como melhor voz pro Wolverine e... Que pariu, né? Tudo que ele faz, cara, que melhor assim, na gente, carreira dele, foi... leva o Wolverine, velho. Até o Van Helsing. Não, mas eu acho que não foi nem uma parada, tipo, de fácil, não. Eu acho que essa premiação, esse prêmio foi muito antiquado, de certa forma. Porque, meu, o prêmio é Video Games Awards, os caras deram os melhor ator e melhor atriz pra dois personagens de filme, de jogos, cara. Como assim? Tipo, é muito antiquado isso, cara. Devia ter dado realmente pros personagens de Uncharted, que não são, assim, inspirados numa pessoa, mas já tem toda uma construção do personagem. Diferente do, ó, tá, Hugh Jackman e a Megan Fox. Porra, cara. Como exatamente. Assim? Bom, eu já tenho uma aversão natural a jogos que sejam baseados em filmes, então eu não consigo ver essas premiações com bons olhos, mas... Enfim, é o que tá. Eu, na minha opinião, muita gente elogiou o game do... Não, o game adaptado aí do filme do Wolverine, e eu achei uma merda também, cara. Eu vou te falar que eu achei o jogo uma merda, mas comparado com o filme, ele é uma coisa excelente. É maravilhoso mesmo. Não, pera aí, mas você pegou algo que não é parâmetro pra nada, que é o filme da X-Men. Exatamente. Como eu estava com raiva do filme, o jogo foi um alívio. É também, o alívio... tipo, jogo não. Sangue, né, velho? O alívio cômico, né? Cara, quando eu lutei com Sentinela no jogo, eu falei, putz, era isso que faltava em todos os filmes do X-Men, inclusive nesse do Wolverine, cara. Por que não bota o Sentinela lá pra, porra, fazer uma cena de ação maneira? Tem condições de fazer isso no cinema, mas evitam fazer, não sei porquê, então... E que é duro, vi... né, cara? Porque o legal do X-Men é o Sentinela, né, cara? O que eu digo assim, não é que é o legal dos X-Men, mas o que eu tô falando é, tipo assim, é que se você for pensar num X-Men, cara, e num jogo e numa luta, o Sentinela... É a mesma coisa de você jogar Batman e enfrentar o Coringa, por exemplo, entendeu? Tá certo que o assunto aqui não é cinema, cara, mas eu acho, na minha opinião, que é um absurdo você colocar um robô gigante num filme do X-Men, cara, entendeu? Um robô com semi-inteligência artificial e o escambau. Então, quer dizer, eu acho que em termos, né, de cinema fica absurdo. Pra um jogo, pra um quadrinhos, eu não digo nada. Minha opinião, né? Eu não dou mais minha opinião, que senão o Guilherme vai falar alguma coisa e eu vou ficar sem graça. Tem muita coisa da hoje, né, Sussi? Nossa, cara, nem me fala. Pra acabar rápido aqui, então, duas últimas polêmicas. A primeira foi melhor jogo feito em download. Não é jogo físico, é jogo direto da Xbox Live Arcade ou da PSN. Quem ganhou foi Shadow Complex. Eu confesso que eu não joguei esse jogo, mas eu discordo porque tinha que ter sido Braid. Quem jogou Braid, que é um jogo excelente de plataforma, sabe que ele é fenomenal, ele é inovador. Ele consegue trazer todo aquele universo que Super Mario Bros. Popularizou e acrescenta elementos extremamente interessantes no jogo, e eu baixei há pouco tempo, eu tô maluco jogando esse jogo, é realmente muito desafiante, é bem divertido, é bem legal, acho que ele era o campeão em qualquer situação, então não aceito nenhum outro. Mas ele é pra que plataforma? Ele é multiplataforma, ele é pro Xbox e pro PlayStation. Esse é o primeiro no Xbox, se não me engano, em maio desse ano, e no mês passado chegou pro PlayStation. Bom, última coisa aqui pra finalizar, a gente teve a premiação de Best Music Game e Best Soundtrack. Eu tava até conversando com algumas pessoas que eu realmente não entendi. Best Music Game, quem ganhou foi The Beatles Rock Band, e quem ganhou Best Soundtrack foi DJ Hero. Eu discordo, mas eu preciso primeiro saber o que eles entendem como Best Music Game. Tem que entender o que é isso primeiro, né? Exatamente, porque se o cara quer levar em consideração a inovação sobre jogos musicais, aí o DJ Hero realmente merece o prêmio, porque o controle que você usa pro DJ Hero, que é aquela turntable, é um negócio realmente interessante, você realmente se sente como um DJ, assim como os outros instrumentos, te levavam à profissão de um guitarrista ou de um baterista, etc. Então é inovador, merece o Best Music Game. Agora, isso volta ao que você disse no princípio, né, cara? Aí entra o fator inovação, que é algo que não, né, que nem você mesmo falou, é algo que não dá pra ser precisamente medido, né, cara? Isso, exatamente. É por isso que eu preciso entender o que eles consideram Best Music Game. Porque, na minha opinião, seria Best Music Game DJ Hero, que seja, e Best Soundtrack Beatles, porque em nenhum universo conhecido, a discografia dos Beatles pode ser batida por um punhado de músicas eletrônicas. Ponto final, isso não é discussão, entendeu? Então, a minha questão exatamente é essa. O que eles consideram um Music Game ou um Best Music Game, e aí eu ficaria mais satisfeito com a resposta que eles deram. Mas, de qualquer jeito, os dois jogos são excelentes. Eu prefiro os Beatles até pela questão histórica da banda em si, e o DJ Hero pela questão da inovação no controle. Seria somente por isso. Eu já vi uns gameplays do DJ Hero, ele é bem bacana mesmo, mas, cara, eu acho que Beatles é o que, não sei, é aquela coisa default, né, cara? A gente já viu antes, já viu agora e vai ver no futuro. Eu acho assim, né, com todo respeito, não vai me bater, Guilherme. Eu acho que realmente, eu até concordo aí com a premiação do DJ Hero, cara, nesse quesito, é justamente por causa disso, da inovação, cara. O Beatles, ele tá trazendo músicas que tem aquele ritmo que a gente já conhece do Beatles, né, que são melodias simples, só que tá numa linguagem que a gente já conhece faz tempo, né, desde que lançou Guitar Hero. E exato. O DJ Hero veio aqui justamente pra inovar. Na minha opinião, eu acho válido o DJ Hero ter ganho esse critério aí. Tá, agora eu fiquei confuso, porque você concordou comigo e também concordou com a premiação. Não, ele concorda com todo mundo. Olha lá, não, a minha única pergunta é o seguinte: se é a questão da inovação, então o DJ Hero ganha Best Music Game e Beatles Rock Band fica com Soundtrack. Com certeza, se existisse alguma premiação a respeito, né, pela história da música, tudo bem. Beatles garantido, Beatles na cabeça, mas não é o caso, né, velho? Então, entendi. Sempre que o assunto é game, então a gente sempre visa inovação, novidade. Então, eu acho muito justo até o prêmio pro DJ Hero, cara. Na verdade, o prêmio tá ao contrário, não é? É, exatamente. É isso que eu tô questionando. Por mim, a premiação está ao contrário. Best Soundtrack ganha os Beatles e melhor os jogo Beatles. De música DJ Hero, sim, porque é o que trouxe tudo novo, entendeu? Eu sou do ponto de vista que desde a época que Eminem ganhou o Oscar, a minha opinião não vale mais merda nenhuma. Só pra finalizar, teve uma premiação que eu achei a mais, eu não sei nem qual é o termo, estapafúrdia ou desnecessária que seja, jogo mais antecipado do ano que vem. Nossa. Tipo, que premiação é essa, meu Deus? Melhor expectativa? Melhor estraguei a surpresa. É, o prêmio Flash Forward, né, meu? Seria, né? O prêmio Flash Forward 2010. Qual ganhou? Agora, quem ganhou foi God of War 3. Agora eu quero ver se vai ser inconveniente a ponto de God of War 3 não ganhar a game do ano que vem. Eu acho que vai ser Inferno de Dante que vai ganhar, hein? Nada, agora, tem Alan Wake, Heavy Rain. Cara, vai ser muito dura essa luta, cara. Heavy Rain, Dante Inferno, God of War. Se bobear, Half-Life 2, episódio 3 sai ano que vem também. E queira ou não queira, Half-Life é Half-Life, né, cara? Exatamente. Entra na briga fácil. Com certeza. É, God of War vai ter que sair muito do gênero que ele mesmo criou, né, cara? Opa, opa. Eu tô vendo aqui, ó, musiquinha da Globo aí, chamada... Ó, eu tô vendo aqui num site que o próximo God of War vai chamar God of War Modern Warfare. Certeza que vai ser alguma coisa assim. Ou seja, vocês já podem esperar um jogo com o Kratos segurando uma metralhadora. Ou tacando a Blade of Atenas nos outros, que não? Ou então batendo em alguém, que nem no GTA. É, Left 4 Zeus vai chamar. Ou então o Kratos vai entrar dentro de uma delegacia, vai pegar um pênis de borracha e bater nos outros com ele. Que nem GTA 3. É no Vice City. Bom, aqui foi a participação do Guilherme Costa aí, dando as informações da premiação ocorrida aí na última Video Games Awards. Faz o seu jabá aí, meu filho. Não deixe de visitar o diadegamer.nerdrops.com. É um blog de games um pouco diferente do que o pessoal tá acostumado. Eu não escrevo lá pra ser técnico, eu não escrevo lá pra ser jornalista de game, nada disso. Eu escrevo lá porque eu gosto, então é uma linguagem bem interessante. bastante, bem descontraída e tal. Levo videogames a sério, sempre levei, então é isso que eu quis colocar no blog. Entra lá, vocês vão se divertir também. Lembrando também que o Gui Costa, ele é colunista do Nerd Drops, né? Ele é o cara responsável por eu descobrir que o PlayStation 3 também tem as suas three headlights. Guilherme Costa, uma pergunta séria pro senhor. Qual a sua disponibilidade de edição de arquivos aos sábados? brincadeira, cara, mas... Cara, não, a disponibilidade pode ser boa, mas a experiência é negativa, tá? Ah, do Oliver também era, e olha que bom que ele ficou, cara. Ele edita tudo hoje. O Oliver tá tão bom, cara, que ele manda abrir o arquivo de áudio no Photoshop, ele nem ouve, ele só vê os picos lá e vai falando, isso é palavrão, isso é o Sussi falando bosta, de tão bom que o cara... Eu fiquei tão bom que o Sussi fala coisas inteligentes agora. Ele ficou tão bom, mas tão bom que já consegue abrir o arquivo de áudio no Photoshop, né, cara? Sinestésico, praticamente. Beleza, então, Gui, obrigado, hein, cara. Valeu, cara. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Conheça a Hayabusa 2007 versão Predador. Brasil compra 240 tanques de guerra. Nova Iorquino é preso por baixar filme de Wolverine. Bom, e pra você que é podre de rico e gosta de cinema, tem dinheiro pra enfiar no cu. Tem dinheiro pra enfiar no cu cheirado depois de tacar na cara dos outros. Saiu uma edição aí da Suzuki, o modelo Hayabusa 2007, um dos temas aí mais recorrentes aí das nossas pautas, né? O Predador, cara. A gente vai colocar algumas imagens dessa moto aí no post, cara. Mas Oliver, me descreva, por favor, como que é a foto dessa moto. Nossa, mas ela é muito feia. Ai, ai, ai. Não, gente, sem brincadeira, né? Ela é feia, mas ela é legal para os nossos padrões, né, velho? Então, confira aí no post. Cara, super legal a moto, toda customizada com o tema Predador, com direitos a cabeças arrancadas com a coluna cervical e tudo mais. Ué, muito bem. Cara, é praticamente um Predador se fosse um Transformer. Caraca, tu definiu tudo, né? Chegaram nessa segunda-feira, né, dia 15, ao Rio Grande do Sul, 34 tanques de guerra pesados, comprados pelo governo brasileiro na Alemanha. Pelo Mercado Livre, né, velho? Tanque de guerra, nós temos pelo menor preço. São carros de combate do tipo Leopard 1A5, usados como equipamento principal de divisões blindadas de vários países da OTAN. Os Leopard são de segunda mão. Aê, Lula! Parabéns! Brasil! Potência. E passaram... Será que já fez alinhamento e balanceamento nas estrelas? Posso falar revisão? Passaram por ampla reforma. Custaram 900 mil cada um. Aí, ó. 400 mil desviado pra algum lugar, só tudo ok. Aí a sua grana, seus contribuintes. Seus, né? A gente tá fora dessa. Caralho, viu? Mais 206 aí, ó. Mais ainda, não foi o suficiente. Mais 206 virão para unidades do Exército do Rio Grande do Sul e do Paraná. Bate, que canhão grosso. Estados que têm topografia adequada a tanques pesados. O modelo comprado pelo Brasil tem canhão de 105mm e modernos sistemas eletrônicos de direção de fogo, o que eu duvido completamente. Estados que têm topografia adequada a tanques pesados, que eu não sabia que existia esse negócio. Cara, lógico que existe, né? Por exemplo, não daria pra esses tanques virem aqui pra São Bernardo, né, cara? Que cheio de ladeira, como é que vai fazer? Então se tiver guerra em São Bernardo, se rodaram. Não, rodamos não, é que a gente se defende como pode, né? Com jumento, com jegue, cavalo... Nego tá aí de táxi, né, cara? Pé de táxi. Cara, 900 mil reais, cara, cada um. Isso, né, tirando o transporte, tirando o combustível, tirando munição, né? Não, estamos precisando, né, cara? Estamos todo canhão aqui, né? Já não passa as mulheres feitas. Já não tem canhão, já não tem canhão suficiente no Brasil. Será que foi parcelado pelo Mercado Pago ou não? Nada. Não, foi pago seguro. Quero ver esses filhos da puta entregar aqui no Sedex. Sedex tonelada. Nova Yorkina é preso por piratear X-Men Origins Wolverine. Gilberto Sanchez, de 47 anos, baixou cópia do filme antes do lançamento. Acusado pode ter pena de 3 anos de prisão e multa de 250 mil doletas. Baixou uma cópia da película e se rodeou. Se rodeou mesmo. Se rodeou verde e amarelo. Ele praticamente vai ter que pagar mais do que o filme arrecadou, né? Na verdade, essa vai ser toda a renda de lucro do X-Men Origins. Vai nada, cara. Ai, foi um sucesso, velho. É mentira, ele arrecadou 373 milhões, tá, gente? Mentira. A porta-voz da FBI, Dana Scully, digo, Laura Emler, disse que a investigação continua para descobrir como que o acusado da cidade de Nova York obteve a cópia. Postada no site da TAM. Pois é, gente. Numa das filiais da TAM aí. É, transferências de arquivo mega upload. Com tanto filme. Com tanto filme pra ser baixado de bom, né, cara? Com tanto crime pro cara ir preso, assim, ó, fui preso porque eu pus esse filme na internet, ó, esse aqui, ó. Tipo, Distrito 9, tá ligado? Avatar, pô. Não, cara, vamos supor, você vai cometer um crime, faça direito, filha da puta. copia direito, porra. Cara, mas Wolverine, velho. Mas podia ter sido Wolverine. Pior, velho, podia ter Hannah Montana, diz aí. Jonas Brothers, né? Ah, 3D. Em vez de ele contribuir um pouco com o Nicolas Cage, né, cara? Reverter essa renda arrecadada, essa coisa. Mas cara, eu só acho assim, lá fora deve ter essa rigidez toda, né, das autoridades em termos de baixar arquivo, filme, música e tal. Porque realmente lá fora, cara, em termos de entretenimento online, né, lá tem uma infraestrutura nota 10, né? Todo mundo tem acesso, o pessoal paga, né? E paga com gosto, porque é um serviço, pô, muito bem feito, totalmente funcional, o que carece aqui no Brasil. Eu acho que justamente aqui, toda a indústria fonográfica brasileira, a indústria de vídeo, cara, tá indo pro brejo porque ela não se moderniza, né? E enquanto isso, nos Estados Unidos, ele tem até condição, cara, de processar o neguinho por 250 mil, cara. Cara, eu discordo. Acho que a indústria fonográfica brasileira com Fresno, NX Zero, está em crescente expoente, entendeu? Está crescendo muito e os filmes também aqui são de ótima qualidade. Discordo completamente de você, olha. Mentira! Mas é, cara, o iTunes, uma vez eu vi uma reportagem sobre toda essa vertente aí, né, do ramo do entretenimento online, tanto na área musical, como filme e outros campos aí que abrange tudo isso. Cara, se você usar todos os serviços do iTunes, cara, você tem um serviço completo lá fora. É mesmo. Entendeu? E você tem muito mais opções ainda além do iTunes, cara. Aqui no Brasil, cara, você não tem nada disso, cara. Às vezes o povo tá até disposto a pagar, cara, mas as gravadoras aí não tem site pra venda de MP3, pra venda de filme e etc, cara. Então, o que acontece aqui? É o que a gente vê, cara. Pirataria comendo a solta aqui no Brasil, velho. Ah, se vocês lembram daquele filme com o Shia LaBeouf, que acho que é o Paranoia, que ele tem que ficar preso em casa? Sim, sim. Vocês lembram o que a mãe dele faz pra deixar ele de castigo? Corta a internet. Corta a conta do iTunes. Exatamente. Ele fica putaço. Ele fala, cara, como assim você cancelou minha conta do iTunes? Pra você ver. Entendeu? Agora, meu, aqui no Brasil o pessoal cobra, mas também não cria uma infraestrutura pra atender, né? Que oferece. A demanda é necessária, entendeu? Pra atender todo mundo aqui, cara. Tá defasado mesmo, infelizmente. Mas... velho, a gente tava falando que aí saímos de Wolverine e saímos falando uma parada, tipo, consistente. É um desabafo. É uma maneira correta, ética e justa e inteligente de se falar que o senhor Gilberto Sanchez se rodeou, baby. E vamos para o Momento Sofá. Sobe a vinheta. Momento Sofá. Bom, gente, aqui no Momento Sofá, nós podemos aqui conferir uma dos ensaios sensuais da atriz e modelo Olivia Moon, né, que vai estar presente aí na sequência da adaptação do Homem de Ferro. E, cara, sem palavras, né? Sem palavras e sem roupa, né? E sem as mãos. Bom, e para vocês onanistas de plantão, vamos colocar aqui para vocês seguirem no Twitter Twitters 20 pornstars. Não uma, duas, e sim? 20. Não são uma, nem duas, nem 10, nem 18, nem 19. São 20 pornstars, cara. É pornstar pra caralho. Cara, eu garanto que vai render pra vocês aí muitas noites mal dormidas, ok? Pelo menos em até 140 caracteres. Pra finalizar de maneira épica o momento sofá, né? A cantora aqui de pop e R&B, Rihanna, fazendo aqui alguns ensaios bem sexy, né? Inclusive num quase topless, né? É, num semi-topless, né? Um semi-topless, cara, mas, cara, muito digno do seu tempo. Clique no post e confira. Chris Brown que eu diga. Ah, não, se fosse Chris Brown, ela estaria com olho roxo. Bem, senhoras e senhores, e nós somos um dos podcasts mais visionários, né? Porque chegamos ao episódio 25, né? Próximo à data de 25 de dezembro, chegada do nosso glorioso Natal. E com isso, encerramos as nossas atividades esse ano. Mas não fiquem tristes, porque nós vamos voltar dia 11. Estaremos de volta, trazendo, se Deus quiser, várias novidades pro site e pro cast. Enfim, em 2010, Nerdrops vai ou não. É isso aí. É, a gente vai estar tá encerrando pra balanço, né? Vamos conferir o quanto que a gente lucrou, zero. Mas ainda assim, a gente queria agradecer todo mundo. Exatamente, cara. Nesses últimos programas aqui, a gente sempre cobrou do pessoal aí, comentários, e-mails, né? E também aderir ao movimento aí do Desafio Nerdrops, de divulgar o programa e tal. E isso realmente nos últimos programas anda acontecendo. Então, quem tem que dar o parabéns agora somos nós, para os ouvintes, né? Então, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado. A gente queria agradecer também a todos os convidados que participaram aí com a gente, toda essa galera. E agora, nesse momento, queremos agradecer ao Ruronix. Muito obrigado. Por ter participado. Queremos agradecer ao Guilherme Costa também por ter dado, por ter feito comentário sobre Video Game Awards. E o Sus por ter feito uma aparição rápida aqui com a gente no podcast. Mesmo que bêbado. Mesmo que bebaço. Bom, faz seu jabá aí, grande Ruronix. Cara, eu quero te agradecer a vocês. Qualquer coisa, o blog, meu blog também tá meio abandonado, mas em 2010 voltarei para ajudar a divulgar o Nerdrop para o infinito e além. Ruronikaz.com.br. Se Deus quiser, com Oliver e Guizão só no Rock'n'Roll em um programa desses daí, quem sabe? Opa, cara, estão mais do que convidados, pode ter certeza, cara. É só minha internet deixar. Eu... e aí eu chamo vocês, cara. Estamos aí, cara. Então, é Ruronikaz.br e o Twitter, o twitter.com/Ruronikaz ou Ruronix ou Diaba 4. Enche o saco dos caras que eles passam aí. Muito obrigado, gente. É isso aí. Nós que agradecemos. Bom, e se vocês quiserem mandar mensagens de amor natalino, né? Esse espírito todo hipócrita. Se você quiser uma foto do Sus vestido de rena, também mande e-mail que ele falou que tirará uma foto dessa para os ouvintes do Nerdrops, hein, gente? É isso aí, mande o seu e-mail, seu comentário aí pro site do Nerdrops, seus e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br. E já que nós estamos nesse espírito natalino, que música você sugere, senhor Guizão? Bom, eu vou sugerir aqui, já que tudo é questão de presentes, e Natal sem presente não é Natal, é a música do São 41 e Tenacious D, que chama Things I Want, que é uma música de uma lista de presente que o Jack Black fez pro Papai Noel. E que a gente nunca vai ganhar. E que a gente nunca vai ganhar, com certeza. Mesmo porque Papai Noel aqui no Brasil só distribui balinha aqui de doce de leite, aquelas que grudam no dente, sabe? Trauma de infância do Oliver, gente. Trauma de infância. No ano que vem eu explico. Em nome de todos os integrantes do Nerdrops, que não puderam estar presentes aqui hoje, agradecemos a todos, muito obrigado mesmo por ter acompanhado a gente nesses 5 meses aí de programa e de site. Acompanhado essa nossa jornada de sangue, suor e edição. Isso, muito bem. E nós agradecemos muito mesmo e desejamos a vocês um Feliz Natal, um ótimo ano novo e aguardem a gente em 2010. Um abraço. Lucy wants a squeezy doll. Chimney wants a moon rocket. Oh, this list's rather long. machine guns on the front. Começa o Huronix, segundo o Guilherme, terceiro o Susi, depois eu, você o último. Isso. Tá bom. Então, pega o Batman, seria isso. Cara, você pega quem você quiser, brother. Se você quiser pegar o Capitão América, cara, você pega, mas ele já tá meio velho. Capitão América só na parte de filmes. Começa aí. Agora foi isso tudo porque mora em República, esse puto. Que tem a ver com calça? Seus amigos tá achando pornografia agora. Não, meu amigo tá dormindo. Aí o primeiro punk do Ronix começou. Você pode usar tudo no plural. Estão dormindo, não precisa falar tá dormindo pra cada um. Cara, República Grande, mano. Acho que isso pode ser até uma viagem de LCD, né? Porque... uma viagem de LCD? mas de 50 polegadas. Seria esse plasma, né? Uma viagem de LCD. Continua. Mas enfim, é... voltando da viagem.